Tava todo acendendo a minha 2-1-0. É 2-1-0, reporte Campo à vista. Reportado, Adriano. Pista vista, 6290. Vente livre, pouso na 1-0, vento 240 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 6. Pouso sujado, pista 10. É 6210, solo 20, livre à direita, solo 121, décima 1. 21. Salvador, boa noite, azul, 69, 69, plantão 0, 69, 99, linha de equalidão no 0, vento 250 graus com 5 nós. A linha de equalidão no 0, azul, 69, 69. Fala, Salvador, câmera 0. Oi, qual foi a frequência do solo, câmera 210? 1-2-1-1. Cristiano 6919. Gente. Azul 6919, decolado aos 23, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, muito obrigado, um bom final de semana. Senhor Ribodiego, 164, boa tarde, 165, final da 10. Boa tarde, aí é a parte Campo à Vista. É, portal, 145. Cono 0, 645. Sou 645, livre pouso no 0, vento 230 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 6. Gente, livre pouso no 0, 645. Zerão, boa noite, prossiga. Gente, confirma o comandante. Gente, reporte pronto para decolar, Guardião 01. Altímetro no 0 no 6, vento 230 graus com 5 nós, é parte fora do solo. Solo 645, solo aos 31 no livro à direita, solo 121 decima 1. Salvador, fora do solo, sua cu, Guardião 01. Gente, o Guardião 01, decolado aos 32, controle 19.8, bom voo. 19.8, controle Salvador, Guardião 01. Salvador, Ocean M143, estabilizado ILS. Ocean M143, a parte Campa Vista. Contará do estado 6143, é, tem informação de tempo da presente? Estimado 1000 pés, chuva leve. Salvador, Chanel 6143, é, assustado. Sente livre pouso na 1-0, pista molhada, vento 240 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no meia. 6143. A 3567, após o Oxené na curta final, ali mantendo zero. É 6143, solo 38, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita 121, 6143. Sete, linha decola da 1-0, vento 240 graus com 5 nós. Salvador, boa noite, 69, ponte espera, pronto. Boa noite, 69, mantém o ponto de espera. Informo que está na mesma rota e mesmo nível da aeronave à frente, aceita uma mudança de nível? Boa aguarde. Bem, o nível rápido, eu faço 380. Ok, vamos coordenar com o 136. Ah, tranquilo. Poderia alinhar na 1089? Aguarde. Mantenha 9 ali, mantenha no 0, autorizado nível 380. Também mantenha no 0, 380, qual é o sinal? 3568. Muito boa noite, 35491, transfere na sua escuta, interceptou o lock. 35491, reparte externo. Chamarado, passando externo. Boa noite, 69, livre decolar, dá no 0, vento 190 graus com 4 nós. Livre decolagem, boa noite, 69. Passando externo, 35491. 5491, reparte externo. Corrigindo, reparte campo à vista. Chamará o campo à vista. Campo à vista, 5491. Gente, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento variável com 3 nós, altímetro no zero no meia. Baixou e travou, está livre pouso, 5491. 1869, decolado 243, controle 19.8, bom voo. 19.8, não. 491, solo as 4-6, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita 121. Fazendo 2231, se aproximando. Abaixo 10, tá? 2231, ali mantém 10. Ali mantém 10. Na linha decola da 1-0, vento calmo. A linha decola 1-0, 2-2. Torre em Salvador, boa tarde, centro 3894. Centro 3894, reporte campo à vista. Reporta lá, centro 3894. Zoma 1400 pés, TAM 3894. Gente, aguarde pista livre 3894. TAM 3894. Gente, mantém um ponto de espera. 3894, livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro 1-0 no meio. Autorizado pouso, pista 1-0, TAM 3894. 2231, decolado 248, controle 1 na décima 8, bom voo. 198, boa. Com 206 ali, mantenha no zero. Ali, 3894, solo 50, livre à direita, solo 121, décima 1. Vai, livre pra direita, solo 120, 1-3, 3894. 206, livre decolar da 10, vento calmo. Decolado ao 5-2, controle 19.8, bom voo. 19.8, muito obrigado, boa noite. 01 está autorizado, sinal do REI, reporte, 01. Salvador, Guardião 01, no final, Pato do Brasil. Sente forma do solo, vento calmo, Guardião 01. Vento calmo, 1.